Entro no 09. Amarelo, obrigado. Então, 3567, autorizado. Alinhar e manter pistão a zero. Alinhar e manter no zero, tá 3567. Gol no 601 para o Galeão, 360 está autorizado. Decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. Intercepta para o Zulu 10. Após rota do plano, o controle opera em 1208, aciona 5530, Cotejo. Autorizado o Galeão 360, direto ao Zulu 10, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge. 208 é o controle, 30 no próximo número, gol no 601. Correto. Quando pronto, some para o subestacionamento, confirmando apenas a posição. Está na posição 04. Thanks. Solo Salvador, tá 3894, livrou na sua escuta. Livrou na Alfa, reporta antes da Juliette, tá 3894. Livrou na Alfa, antes da Juliette, reportará o 3894. Salve Salvador, muito boa noite, bom, nós começamos a da informação IFP, autoridade internacional para Brasília. Autorizado, Brasília 360, via Pazulu 17, decola da 10 com curva direita, saída Arboa Elefa. Controle de Salvador, opera em 1208, aciona 5532, cotejo. Autorizado para Brasília 360, via Pazulu 17, decola 10, curva direita, saída Arboa Elefa, 208 é o controle, 32 é o transponder, o voo 1567. Correto, gol no 567. Quando pronto, chame para o subestacionamento no 07. Chamará o gol 1567. Então, 3567, decola 204, chame controle na frequência 120.8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, já 3567 no perfil da Arbor, passa 2000. 567, boa noite, contato radar, sua nível 380, perfil Arbor. 380, 3567. 3894. Vai estar Juliette, 02, 3894. B6720, autorizando decolagem, pista 10, vento 090 graus com 109. De voa pro de Arbor, pro 3567, senhor? Oi, Arbor. Autorizado, obrigado. Salvador Azul, 4306. Prossiga. Temos varada aqui, Azul. aguarde. Chama agora o centro Recife, frequência 12685, ao termo 2545. E peça ao mesmo a velocidade de voar a Caju. Gente, confirmando 12685 e a secundária? 12545. 2545, obrigado, boa noite. Controle objeto 6720, muito boa noite. 6720 da Abjet, boa noite, contato radar surf, nível 360, perfil da El. 360 da El, 6720. Passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12260, alterno 288, boa viagem. 260, 288, Recife, da 3567, boa noite. siga no 601. Número 4, para pushback acionamento. Gente, eu tô ligado pro pushback acionamento, chama o plano táxi. Estacionamento no aqui, direto ao gol 1-5-6-7. 1-5-6-7, autorizado se tiver estacionamento, posição 07, chama pronto táxi. Chama lembro, bom 1-5-6-7. Boa noite, eu vou chamar minha 29, se tiver estacionamento. 6259, aguarda se tiver estacionamento. Aguarda, 6259. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 13325, alterna 251, boa viagem. Taxi Gol 1601, 115 a bordo, alterna Campinas, 350 de autonomia. 1601, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chama Torre. 118, decimal 95, o ajuste altímetro 1015. Pátio Índia, 1895, no ponto de espera, voo 1601. Passando linda, o 7720. 720, passa nível 2230, chama centro Recife, frequência 13325, alterna 251 no Goiás. 3325, 251, obrigado. 6720. 3567, na escuta? Para o táxi, ou Gol 1567, nós temos 1-2-2 a bordo, 3 horas e 54 de autonomia, alterna Campinas. Gol 1567, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame Torre 118.95, o ajuste de altímetro no 015. Pátio Índia, no ponto de espera, 3895, Gol 1567. Salvador, Gol 1601, do Salvador Ponte Pera, do Neto. Gol 1601, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 090 graus com 1-09. A linha decola, Gol 1601. Meia 259, autorizado por tiver estacionamento, chama pronto táxi. Autorizado por tiver estacionamento, de porta táxi, é número 629. Gol 1273, pronto cópia. Autorizado com fins, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Vidi. Unidade Tupper Zulu 16. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5541. Autorizado nível de voo 360 com 510, pista 10, direita na saída da El Leda Vidi. Unidade Tupper Zulu 16, 5541 é o transponder, chama pronto para o cibeco de estacionamento, 1273 é bom. Iniciando o 1601. Sim, segundo 1601. Guarulhos, a informação é X-Ray, ponto cópia. 1940, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o peso 16, após voa Belo Horizonte, após Trivi, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120.8 e o transponder 5547. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trivi, após vai para Papá Serra Lima. Decola da 10, primeira curva à direita com Dael, Eda Bridge. 5547 responde, 1208 é o controle, voo 1940. 1940, cotejamento correto, chama pronto para o tiver funcionamento. Maravilha. 601, Gol. Gol 601, contato radar, sua para o nível 360, perfil da El. Confirma, para o Gol 1601. Sua para o nível 360, perfil da El. Mantém o perfil da El e subindo para o 3620. Canal 6259, autorizado táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame torre 118.95, hoje o seu altímetro no 05. Por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Tão 3897, fica atento ao airbus da aviança que passará a retaguarda após autorizado iniciar o pushback, chama o pronto táxi. Salvador, usa, né, via 29 Bolívia, o VLB é 132. 132, o Sané 6259, grata, bom voo. Gol 1567, decolar 224, chame controle na frequência 120.8. 208, gol 1567, bom dia. Boa noite. Controle Salvador, gol no 567, 2000 no perfil Arbor. No 567, contato radar, sub nível 360, perfil Arbor. 360, mantendo perfil Arbor, gol no 567. Boa noite, esse é o Papapá, Uniforme, boa noite, essa identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, estou time, estou no 05, Vila. Identificou na Mari, até o 150, Uniforme. Oxané 6259, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 080 graus com 1-0-9. Índia, faça nível 160. Chama agora o centro Recife, frequência 13325, alterando 251, boa viagem. 3325, 251. M6259, decolador 228, chame controle na frequência 120.8. 120.8, Xaner 6259, obrigado, até a volta. Controle Salvador, boa noite, Xaner 6259, passando 1600 na Dael. 259, voa Dael, sobe 360. Prossegue no perfil para o 360-6259. Pronto, mudou com 273, posição 3, pushback está na meta. Como 273, aguarde pushback. Autorizado táxi via pátio, Índia, no ponto de espera, chama em torre 118.95, o ajuste de altímetro 10.15. Gol 1273, fica atento, Airbus da tanque passará sua retaguarda após autorizado que estiver funcionamento, sendo pronto táxi. Então, 3897, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 080 graus, 1-0 nós. Então, 3897, nós informaremos a frequência do controle após o horário de decolagem. Mas se o senhor já quiser saber, a frequência do controle é 120.8.